Cartinha assinada pelo nosso gentil ouvinte, Sr. Milton Ferreira Lobo, que reside aqui em São Carlos. Ele está em nossa sintonia com seus familiares e quer ouvir com os filhos do Dorival Caymmi esta composição cantada pelo Dori, pela Nana e pelo Danilo, do papai Dorival Caymmi, Saudade da Bahia, Rolando Boldrin. Ele que é um legado maravilhoso da nossa música verdadeira, da nossa música raiz. Ele que mantém o Bem Brasil pela TV Cultura. Ele que é um pesquisador, um historiador da nossa música verdadeira. Rolando Boldrin cantando dos saudosos Alvarengue Ranchinho, Casinha de Paia, que pérola! Ainda para ele, o Sr. Milton Ferreira Lobo, que está conosco nesta manhã, ele que reside aqui em São Carlos, quer ouvir do jornalista que nasceu em Campinas, Denis Brien, Carlos Galhardo, em arranjo muito bonito, gravação da RCA Victor, Carlos Galhardo, aquele que dispensava adjetivos em No Tempo do Onça. Deixar a sua mãe aflita, a gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade, ilusão. Ai, se eu escutasse hoje eu não sofria. Ai, essa saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade eu ter algum defeito, eu pelo menos mereço direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Ponha-se no meu lugar e veja como sofre um homem infeliz, que teve que desabafar dizendo a todo mundo o que ninguém diz. Vejam que situação e vejam como sofre o pobre coração, pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Ai, é que saudade eu tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vá deixar a sua mãe aflita, a gente faz o que o coração dita, mas esse mundo é feito de maldade, ilusão. Ai, se eu escutasse hoje eu não sofria. Ai, essa saudade dentro do meu peito. Ai, se ter saudade é ter algum defeito, eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Ponha-se no meu lugar e veja como sofre um homem infeliz, que teve que desabafar dizendo a todo mundo que ninguém diz. Vejam que situação e vejam como sofre o pobre coração, pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Pobre de quem acredita na glória e no dinheiro para ser feliz. Que eu tenho, que doce recordação da minha casa de palha que eu deixei lá no sertão. Neste tempo

Junta-te aos bons e serás um deles. Junta-te aos maus e serás pior que eles. Junta-te aos nostálgicos e curta todos os domingos pela manhã pela Rede USP de Rádio em Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, um jardim coreto, a música e a saudade. Juninho, o nosso intervalo, aliás, o último. Na volta, vão estar em nosso coreto nostálgico Francisco Alves, Nelson Gonçalves e Silvio Caldas.